Afirmativo, então. Hoje é 703, um a mais. Chama a torre, pressionamento. Marco Juliette Romeu, 386. 9832, quase um sangue de solo, é porta pro táxi, 43. Porta táxi, é 9832. Juliette Romeu, bom dia, livre essa marcha, meu táxi. Autorizando até a interseção, retorno para ingresso na MS7, breve que eu li. Do localizador, o azul 4208. 4208, compartilha direto, chame a torre 1186, bom pouso. 1186, adianta até já. At level 380 to Galeão, with quilos sobre. Um sinal de 8 milhas, apesar da baixada travada 90. Gente, aguardando a baixada travada 4208. Clear to Galeão, flight level 380, take off from runway 10, right turn, dial departure, after Lida, fly direct BD position, Bravo Romeo India Delta X position, when you will intercept airway up to Zulu 10, Skok 5022, and the frequency of departure will be 120.8, then 3153. Will you repeat the departure and Skok? Roger, departure will be dial Leda, after Leda, fly direct Bridi position, Bravo Romeo India Delta Echo, Skok 5022. De Conde, o 5514, esquerda na proa de Conde. Gente, esquerda proa de Conde, 5514, grato. After my heading. Breaking, Bravo, Romeo, India Delta, Echo, 27, runway 1, up in Zulu, 10, take off, transponded, 5022, control 1-2-0-8-0, 3-1-5-3, position, gate 2. Ok, report when you're ready at this 10-0-2, 10-3-1-5-3. 3-1-5-3, request, expect that out now. You are totally ready? Ready, 3-1-5-3, push it out. Report to Red Detect, 3153. Report to Red Detect, 3153, thanks. Solo, Salvador, bom dia, Rio 5973. Com informação quilo, para autorização, Recife 3.0. Nossa, 3 pronto, cópia. Afirmativo. Cogino, Rio 5973, Recife autorizado, nível 310. É por isso que 58 é a rota, decola da 10, primeira curva esquerda. Puxida saída Puca, transição Caju. 50 no meio, é no transponde o controle 120, décima 8, Rio 5973. Autorizado para Recife 310, transporte no Whisky 58, rota 10, curva esquerda. Aru, subida Caju. 50, 16, corte transponder 1208, controle de saída Rio 5973. A saída é Puca, transição Caju, Rio. Saída Puca, transição Caju, Rio 5973. Correto, repórter quando pronto, para 3. Maravilha. Tanto e 153. Go ahead, 153. Ok, disregard left instructions, maintain this position, ok? I have a 767. You text behind of you, maintain position please. Country 153, did you cut? 3-3-1-5-3. Maintain position at this time please. Take position, get number 2, 3-3-1-5-3. Em November Alpha, intenção do setor de voo? Autorizado, decolagem pelo gramado sem interferir. Por gentileza, vai prosseguir então direto para o Tatuã, venta de 1.040 graus com 9 nós, Max Juliette, Romeu. Iniciando, Romeu. Quatro, dois, zero, oito, Bazu, no sol, Azul, nove, ali para a direita, 1219. 219, Olivar, 4208. Romeu fora. Sim, quando no farol de Itapuã, controle 120, decimal 8. No farol de Itapuã, 120, decimal 80, Romeu. 01 no 71, transponde o controle 120.8, indo November Alpha. Gente, aguardando isso, dá uma 735 livre, braço que eu. O controle 120.8 em November Alpha, parte 402 a borda. Chama a torre agora para acionamento, bom voo em November Alpha. Agora para cargo 9832 para o táxi, tem 2 a borda, 2:35, alterna Natal. Afsa cargo 9832, táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chamar 2806, altímetro 1017, bom voo. Índia 186, torre, 17 agora, bom ajuste, Afsa 9832, obrigado, bom dia. Código 4208, táxi lento, reporte 1146 Juliette, por gentileza, irá manter a posição 1146 Juliette, aguardando a autorização. A mensagem última foi pro Azul 4208. Afirmativo, táxi lento, mantém a posição do táxi Juliette, por gentileza. Ok, táxi lento vai manter a posição da Juliette, 4208. Corrigindo, o Azul tem condições de agilizar até o 03 após o 767 da APSA? Afirmativo. Pronto, após o banho da APSA Cargo, ingressa via Juliette para o 03. Após o APSA, via Juliette para o 03, Azul 4208. Papá, mais Juliette, Romeu. Mike Juliette Romeu, bom dia, 500 pés, condições visuais em escuta permanente. 500 pés, condições visuais em escuta permanente, Romeu. Gente, bravo que Luiz, que mantém os controles 120 decimal 8 para seguir para o litoral norte. Oi, Salvador, bom dia. APSA Cargo 9832, espera 190 pronto. APSA Cargo 9832, muito bom dia. Vai alinhar e manter 1-0. Informe que eu tenho tráfego a 1000 pés prosseguindo litoral norte. Vou aguardar a separação com o mesmo assim autorizo sua decolagem. Gente, ali mantém 1-0, 9832. Sobe 055, condições APSA 9832, informo o tráfego a 1500 pés sobre o litoral norte. Tem livre decolagem da 10, venta de 1.050 graus com 8 nós. Livre decolagem 1.0, sentido tráfego, APSA cargo 9832. Alfa, Papai Romeu, Juliette, Vitor, Charlie, bom dia. Juliette, Vitor, Charlie, bom dia. Acione código transponder 4. Guardando, tá para o início em descida, senhor. Agora achei o seu plano. Acione código transponder 0264. 0264, está livre descida até o 1500 pés. Se tiver condições, direto na proa da rotatória. Ok, acionou 0264 para 1500 na proa da rotatória. Papai Romeu, Juliette, Vitor, Charlie. Bom dia, Salvador, bom dia. Assunto cargo 98-32, tocando 3000 para 330. 98-32, bom dia, contato radar, sobe 330, saída PUCA. 330 na PUCA, 98-32. Salvador, bom dia. Papai Comfort 1074, descending flight level 160, and we have information kilo. Papa Echo Foxtrot 1074, good morning, squawk identity, descendant to 4,000 feet, drainage 1018, bom arrival. Agent descending 4,000 feet, drainage 1018, and move, bon arrival. Papa Echo Foxtrot 1074. Salvador, o gol 897, passando 260. 897, chama Recife, 1251, alterna 1-3325, bom voo. 251-3325, bom voo. 5514. Escuta, 5514 da Trip. Trip 5514, serviço radar encerrado, 7 milhas. Para a posição, ponte, chame controle Caju, 1203, bom pouso. 1203, Caju, Trip 5514, muito obrigado, senhor. Bom dia, vamos lá, Marcos. Boa. Country 153106, alternate Guarulhos. WF 3 hours 59 minutes, clear for taxi. Country 153, clear taxi via India, onto taxi, onto holding point 1810, Timothy 1018, at the holding point contact 118.6, country 153. India, road point 10, finish 1018, maintain this frequency, to report ready? When you're ready, contact the 118.6. 118.6, 3156. Good day. Apsa 9832 pro de Caju. Pro de Caju, obrigado, senhor. Good morning, 3153, road point 1810 for departure. 153, land up and take off runway 10, wind 1, south 0 degrees, 0 and land knots. Land up and take off runway 10, 3153. 7832, chame centro Recife, 12545, alterno 12685, bom voo. Recife 1255, 2085, cargo 982, obrigado, bom dia, bom serviço. Alfa Lima, treino 7, aporte controle para decolagem. Lima 53, decolou aos 23, controle 120 do sinal 8. 28, 103, 153, voa. Salvador de Patriot, good evening, good morning, 3153. Done, 3153, good morning, radar contact on takeoff, climb and maintain flight level 380, the air departure. I'm a 7380, the air departure, 7153. 310, 283, stand by. Are you ready to copy? Affirmative. America 980, clear to receive flight level 310 via upper risk 58. Take off on runway 10, left turn, book departure, casual transition. Scock 5032, and seconds of departure will be 120.8. American 980 is cleared to receive AVIA flight level 310, upper Whiskey 58, departure runway 10, left turn after departure, Puka departure, Arakaju transition, squawk code is 5032, departure frequency 120.8. Readback is correct, we will pass the runway radio at the extended warm-up. Pleasure. November Alpha decolou aos 26, vai curvar à esquerda no ponto médio da 1028 e prosseguir com o Broad Breaking. Curvar à esquerda no ponto médio da 1028, corrija no liberal. Taxi American 980. Clear to push, call for taxi American 980. Descending altitude 27 feet, units roll until 18 left, ILS, ticket squad 10, will colloquialize at effect 1074. Alpha cruzou o ponto médio a 1028. Gente, Juliana Bandeira Alfa prossegue com o controle litoral norte, controle 120 decimal 8. Juliana Bandeira Alfa prosseguirá com a prova do norte e a corredor forte e, com, e chamar a controle da frequência no 20 decimal 8. Então, despegue nível de voo 050, chegada à mão. Max Let, hello. Controle de Salvador, Papa Romeu de Nova Embraça, decolando 7, mantendo condições de usar. Papa Romeu de November Alpha, mantém as condições visuais, GNH 1018. Renovo Bravo manterá condições visuais. Echo Fox 1074, low capture, one letter. Papa Echo Fox 1074, complete final, contact power frequency 118 decimal 6. Tower 186, perfect 1074, follow. Tower QT perfect 1074, I get final 10 miles. 1074, copy out your marker in the gear, down locked. Echo. 2 decimal 25. Papapá, Mike Slash Romeu, tá mantendo a vertical da BR da Avenida Paralela, próximo ao CAB. Thanks, Mike Slash Romeu. Series down, now, tell Mike. 1074, clear to land, runway 10, wind 140 degrees, 09 knots. Clear to land, 10. Bound American 980, to taxi, information Kilo. Okay, could you confirm all the souls on board, including the crew? Okay, souls on board today, including the crew, would be 142. 142, American 980, clear taxi via Main Apron, India, at Home Point Center Tower 118.6, Ultimate 7R1018. Okay, clear to taxi to 10 Apron, India, 118.6, and altimeter is 1018. Solo Salvador, bom dia, 4208, ciente da Kilo para Recife, 350. Pronto, cópia. Afirmativo. Corrigindo, foi solicitado 35, não é isso? Afirmo. Eu tenho 37, aguarde coordenação. Aceito 37. Então vamos lá, azul 4020, corrigindo. Azul 4208, Salvador Recife, 30 nível 370. A rota é por isso que 58. Decolada 10, primeira curva esquerda, preferida saída Puca, transição Caju. Aciona 5042, transponder o controle no 20.8. O azul 4208. Azul 4208 está autorizado, Recife, nível 370, decola da pista 10, conclua à esquerda, perfil da Puca, transição Caju, intercepta Upperwisk 58 até Recife. 5042 no transponder, chama controle 120.8, azul 4208. Correto, repórter quando pronto, 103. Portarão 4208. Solo Salvador Rio 7973, no porte 3 para pushback acionamento. Afirmativo, coordenação aqui do solo, repórter para o táxi, ou segurar o código, o Rio 5973. Chora para o táxi, Rio 5973. Prossiga. 5 milhas para a rotatória, pode chamar Torre? Chame Torre, 118 decimal 6, Juliette do Charlie. Torre, 18.6, muito obrigado, bom dia. Tu vai Alpha, report before taxiway Kilo. The call sign just confirm is perfect, 1074. Affirm, that's 1074 and we taxi Alpha and hold before Kilo. Para a terceira milha, Juliette, repetir. Needs to be fact. Acendendo a 1.010, o momento é 810. Thanks.